வீட்டில் வந்து ஸ்ரீ ஹயம் ஓகே வந்திருக்கலாம் அந்த நம்பியிருது. Eu curto as acarias, tu achou no vídeo. Tá dando uma olhada porque sabe que nós é o crime. Executo, mataram as prateadas assim. Eita, o patrão que eu vou explodir tua cara. Eita, o patrão que eu vou sujar tua você tá todinho. Eu tô em vários fóruns, não sei quais que são. Você cai na boquita, falo mais do que sua linha. Tá só doido que não tem misericórdia. Chamam de coach na contabilização da loja. Se nós subiu pra casa das primeiras pra meter a pior. E ilude nessas cachorras mandando mensagem. Vagabunda feira, romantiza até parece igual a vida de baixo. De quem ela quer gravar snuff? Eu tô fodendo seu psicológico mais que sarra. Eu tô fodendo seu psicológico mais que seus cortes. Então eu sou bom no que eu faço, por isso não é de graça. Assino de aluguel, que a morte tá me paga. Tô patrocinando na área da psicologia. Eu tô patrocinando na área, tirando o Jack da rua. Deixando esse neguinho traumatizado pra cima. Seu red dot na tua testa, traumatismo craniano. Eu adoro a cor vermelha, eu tô tomando sangue. Menstruação no meu copo, conde Drácula se esconde. Vocês são macholi, eu sou o B de cabelo. Meus olhos pularam pra fora, parecendo um cartoon. Se eu tô vazando das ideias, eu tô indo assistir cartoon. Quando a BBW tá andando, a bunda balança. Vou quando me viu no baile, no meu lance. Se uma lata sujo de sangue, eu não penso as trans. Então é o patrão, porque tá doida pra fumar cola. Gêmea é o patrão, ela viu meus vídeos nas redes. É o patrão, ela quer foder com a flash erguer. Não curto socializar, só curto foder xoxop. Não curto socializar, só curto matar boró. Não curto socializar, só curto matar boró. Não curto socializar, só curto foder xoxota. Eu porto aos Zacarias, tu achou meu vídeo. Tá dando uma olhada porque sabe que nós é o crime. Eu executo, mataram as prateadas assim. Então é o patrão que eu vou explodir tua cara todinha. Abriu o live leak na intenção de lucrar. Fala X, tá na foto bonito fica. A fumaça do drone na sua cara vou soltar. Faca ansiosa pra no seu coração entrelaçar. Fraturando esse menor, chame ele de Lima. Aposentadoria das mentiras vai ganhar. Minha novinha não sabia nem decapitar. Agora usa até turbante e apoia o Rama. Viciado comprando coca, cocaína. Ono com medo, meu domínio dos meus jihadistas. Ferenda pura pra lá nada que democracia. A pista de onde eu tô é um grande sonho da CIA. Na fome da guerra eu bebi tanto sangue. Eu só quero te usar de objeto, não quero ter lance. Chama suas amigas que querem ver se elas têm mais chance. Só gostei de você, elas vão virar o novo mundo. Espelho, espelho meu, quem será melhor que eu? Que come muita carne humana, que engole os filhos de Deus. Se eu tivesse no búfalo aquele dia do caos, aquele branco teria morrido por um canibal. Puta joga pro eixo, puta. Só crioulo louco armado dentro da casa das brinca. Travada de droga importada, fudendo sua bucetinha. Travada de droga importada com arma na cinta. Espelho, espelho meu, quem será melhor que eu? Que come muita carne humana, que engole os filhos de Deus. Se eu tivesse no búfalo aquele dia do caos, aquele branco teria morrido por um canibal. Sabe que nós é o crime. Executo, mataram as prateadas assim. Eita, o patrão que eu vou explodir tua cara. Eu porto as acarias, tu acha que não vem. Dá uma olhada porque sabe que nós é o crime. Executo, mataram as prateadas assim. Eita, o patrão.